ama pelo menos uma vez. Me manda flores, chocolates ou talvez pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo. Faz uma